System Sound, um novo conceito em som automotivo. Evolution System Sound. Aí, DJ Mariano, mete som, meu compadre. Não deixa essa galera parar de jeito nenhum. Saída por Digital. Techfix, assistência técnica. BS Marisco. Coisa no meu quarto, tão sozinha nesse. Me amais.

Evolution System Sound. Respeito, vem! Chama a vaquejada, menino! Bora aí, feitor! Davi! Tu correu boi ou não, macho? Ó, bicho ali pra não correr boi, ó! Top baterias! Ei, com as melhores marcas! Bastena, rodas e pneus! Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber! Quer beber, quer beber! E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr! Quer correr, quer correr! Safoneiro, puxa o fole que o vaqueiro quer dançar! Até o dia clareia! Sucesso, toca, vale, só teu fã, toca no vale. Vale aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa. Fazendo a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar um de madeira. O paredão da moça flor na pista, vai. Olha aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa. Descendo a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar um de madeira. Paredão, maninho, Matos, prepara meu vaqueiro. Vai! Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber. Quer beber, quer beber. E bota a cela no cavalo que o cavalo recorrer. Quer correr, quer correr. O safaneiro puxa o fole que o vaqueiro quer dançar. Até o dia clareia. Bora, Paulo Mendes. Alô, bombom. Olha aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa. Sendo a cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo. Paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro. Olha aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa. Descendo a cachoeira na boca da mulherada. O paredão na pista, hoje é a barra do vaqueiro. Vai! Puxa o fole que a galera quer dançar. Até o dia clareia. Bora enfrentar. Alô, Arthur e Rafael. Achei que essa noite é sequência de ventada. Então senta, senta e concentra, experimenta. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. E pra fogueira, e me ensina. E bem devagarinho, mas tá que tu representa. E sempre concentra. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. E pra fogueira, e me ensina. Sucesso Solange Almeida. Sempre preparada pra qualquer parada. A traição do ex deixou ela revoltada. Bateu na minha casa toda perfumada. Falando que minha voz deixou ela excitada. Entra danada, afoga essa mágoa. Relaxa que essa noite é sequência de pentada. Então senta, senta e concentra. Experimenta. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. Fica foguenta. Representa, senta, senta. Remédio gostoso que o pai te arrebenta.